cumprimentar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E eu já quero te dizer algo. Comecei, estava lendo essa semana o livro de Gálatas, e no capítulo 1, versículo 3, o Senhor, ele falou muito comigo quando ele disse: Paulo, vamos abrir lá rapidinho. Quero compartilhar com vocês. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para eu chegar aqui na igreja e dizer graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, significa que eu tenho que ter comunhão com Ele. Então, da parte dEle, graça e paz para você. Amém? Comunhão, graça e paz. Aleluias. O Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração. Segunda, terça-feira, eu resolvi me esconder um pouquinho, porque estar aqui, para mim, é um motivo de grande alegria. Nós, lá em Santo André, nós temos a nossa igreja, é uma igreja que já vem há 10 anos. Vida no Espírito, nós entendemos que é viver a palavra de Deus, andar naquilo que Ele nos diz, crer naquilo que Ele diz e levar a nossa vida conforme o que Ele tem para nós. E eu fiquei, eu não vou negar para vocês, eu estou tremendo. Glória a Deus por isso. Aleluias. Mas eu quero dizer que é assim qualquer tipo de reunião. Pode ter duas, três pessoas. Quando eu tenho que levar a palavra do Senhor, eu fico tremendo. Minha mão está gelada. Daqui a pouco ela esquenta. Então eu quero que vocês me ajudem. Porque da mesma maneira que o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês, Ele já está ministrando no meu. Então que a graça e a paz da parte dEle esteja com você, igreja. Amém? Peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 11. Antes eu quero orar. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui. Quero te agradecer, Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus. E que corra verdadeiramente as águas que correm do teu trono, Senhor. Que do meu interior venha fluir rios de águas vivas. Senhor, venha falar, usa minha boca, Pai. Senhor, que eu venha mesmo diminuir para que o Senhor cresça. Pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E nós estamos aqui porque necessitamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, ministra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já estou começando a esquentar. Aleluias. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Para só um pouquinho aqui. Para só um pouquinho. Você vai continuar com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Mas eu quero dizer para você, igreja, aquilo que o Senhor tem falado para o meu coração. A igreja precisa de ter uma identidade. A igreja precisa de ter a identidade. Ah, mas eu sei quem sou. Você sabe verdadeiramente quem você é em Cristo. Viver no Espírito, andar no Espírito. Nós precisamos verdadeiramente comer e beber dessa palavra. Nós precisamos passar, não somente numa noite como essa, num culto como esse, pastores, líderes, começar a passar para a igreja aquilo que nós somos em Cristo. A igreja, você, precisa começar a manifestar quem você é em Cristo. Ontem nós tivemos culto na nossa igreja e o Senhor, ele disse ao meu coração, o diabo, ele não vai fugir de título. O diabo, ele foge de filhos. Ele não vai fugir de títulos. Ele vai fugir do filho. E o filho verdadeiramente tem que estar em você. Vida no Espírito. Eu vou falar muitas vezes de vida no Espírito aqui, porque é isso que nós buscamos. Mas não basta só ter vida no Espírito e não viver. Igreja, não é uma exortação para mal, é uma exortação realmente, é um pensamento de paz que o Senhor tem. É necessário que nós possamos mostrar para o mundo lá fora quem nós somos em Cristo. Vamos continuar a leitura aqui. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem, que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Fugiram nus e feridos. Saíram dali envergonhados. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluias, aleluias. Eu vou falar de mim. Eu vou falar um pouco do que eu tenho vivido. Para vir aqui hoje, verdadeiramente eu tive que colocar e estou colocando a minha alma no seu devido lugar. Se eu estivesse querendo que a minha carne engrandecesse, se eu quisesse que a minha alma se sobressaísse, eu não estaria com tanta dificuldade assim, como foi o dia todo para mim, para estar aqui. Com certeza não haveria dificuldade de eu estar aqui. Não haveria dificuldade se eu não conhecesse esse Jesus. O que a igreja precisa é falar para a alma. Fica quieta. Fica quietinha. Você precisa parar. Eu sempre comparei a alma como um adolescente de 15 anos. Que tudo quer fazer. Mas é o momento de nós colocarmos a nossa alma submetida ao Espírito. O Evangelho é o poder de Deus. Igreja, vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar fluir verdadeiramente. Vamos manifestar aquilo que está em Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. Eu te convido a manifestar. Eu preciso me soltar na presença aqui de vocês. Eu preciso mostrar a minha identidade em Cristo. Eu preciso te animar para que você também comece a deixar a fluir de dentro do teu interior, os rios que correm, os rios que vêm do trono de Deus. Nós não podemos mais. Eu não posso. Eu tive muita guerra. Quando eu conheci o Vir e Crer, eu tive muita guerra. Vocês vão entender. Eu comecei a comer e a beber daquilo que o pastor Heber ministrava, e eu bebo muito do que ele ministra. Só que eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, eu vou começar a ministrar o que ele ministra, eu vou começar a falar o que ele fala. E aí por 3 meses eu parei de ouvir, parei com tudo, eu não ouvia mais a ministração dele. Eu postava alguma coisa no Twitter, porque o Twitter para mim é um bloco de papel e uma caneta. Porque lá eu tenho tudo registrado. E eu começava a publicar. E aí eu também via que ele publicava algumas coisas. Eu falei, meu Deus! Aí quando eu ministrava na igreja, era aquilo também que ele falava. E esses tempos agora o Senhor falou para mim, é o meu espírito. É o meu espírito. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Então, de repente, você fica procurando ser diferente, mas você procura tanto ser diferente que acaba sendo muito longe daquilo no qual Deus quer de você. Não dá para inventar aquilo que já está pronto. Não dá para inventar aquilo que já deu certo. O Senhor, ele nos chama para descansar. O Senhor, ele nos chama para descansar. Hoje eu percebi que como eu tinha ousadia. Quando eu estava no mundo, há 12 anos atrás, eu tinha uma ousadia com as coisas do mundo e com as coisas de Deus. Muitas das vezes nos falta ousadia, mas eu profetizo aqui nesta noite que a ousadia do Senhor vem sobre a tua vida, para você manifestar quem você é nele. Para que você não se intimide com a forma que você está pregando, com a forma que Deus tem manifestado para você a sua palavra, que você flua. Que você flua. Quando eu li Atos capítulo 19, eu ia falar assim, vamos deixar essa palavra aqui como plano de fundo. É muito parecido. Aí você fala, ah, está fazendo igual. Não, eu não vou sair. Eu não vou sair da rota. É essa a rota. Se nós começarmos a falar de vida no Espírito e não manifestar aquilo que realmente é, isso vai ficar como nós vemos muitos e muitas e muitas igrejas que estão aí. Vida no Espírito não é um sistema. Vida no Espírito é real. Para eu viver vida no Espírito, eu tenho que ter fé. Para eu edificar uma palavra dentro do meu espírito, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Porque Ele é a pedra. Cristo é a pedra. A minha fé é o alicerce. A minha fé é o alicerce que vai estar nessa pedra, que é Cristo. Ele é o fundamento. A minha fé, a tua fé, tem que estar enraizada, tem que estar ali, arraigada, ancorada. Aleluia. Nessa rocha. Aí sim, palavra de Deus, eu vou ouvir. Vai produzir fé. A palavra de Deus vai ser tijolinhos para essa edificação no meu espírito. Vai funcionar realmente como tijolinhos, blocos que eu vou começar a construir. E a minha identidade começa a aparecer. Só que não é a Gorete. É Cristo. Por isso que nós somos todos iguais. Por isso que não tem diferença. Por isso que nós não podemos mais entulhar os nossos poços. Muitas das vezes não é as pessoas que estão ao nosso redor que entulha os nossos poços. Somos nós mesmos. Nós é que começamos a colocar entulho. Muitas das vezes a incredulidade, vida no Espírito, mas a incredulidade permanece. Não tem como ser uma vida no Espírito. Vida no Espírito, mas a vaidade prevalece. O Senhor, Ele é a luz. Ele é a luz. Quando nós começamos a ter a vida no Espírito, a se edificar verdadeiramente na palavra de Deus, os nossos cômodos, nós somos a casa do Pai. Hoje nós somos o seu templo. Amanhã Ele será o nosso templo. Lá na Cidade Santa, nós estaremos nele. Hoje ele está em nós. Como casa do Espírito Santo, como morada do seu Espírito, A palavra, ela começa a iluminar. Muitas pessoas dizem assim: quando eu não tiver mais esses problemas, eu venho para a igreja. Não, eu sou muito... Eu não vou para a igreja porque eu ainda faço isso, faço aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele te diz: sem mim, nada podeis fazer. Como você quer chegar perfeito aqui? Sem mim, nada podeis fazer. A palavra, quando ela começa a entrar e a ser ministrada, os nossos cômodos começam a se acender. A sala é acesa, a cozinha, o quarto, toda a nossa casa começa a ser iluminada. Só que o Senhor hoje, Ele te pede a chave daquele quartinho de bagunça. Toda casa tem um quarto de bagunça. Toda casa tem um quartinho aonde as mulheres deixam guardados os produtos de limpeza, o rodo, o pano de chão. O Senhor, Ele está pedindo a chave desse quarto. Em todos nós aqui. Vamos viver vida no Espírito? Vamos manifestar aquilo que realmente Ele é em nós? Entrega tudo. Entrega 100% a Ele. Deixa Ele fazer. Não invente, igreja. Nós não podemos mais inventar aquilo que já está pronto e preparado. Nós só precisamos colocar o nosso pé e não arredar mais. De fé em fé, de glória em glória. Colocou teu pé? Não sai. Não arreda. Fica ali. O Senhor vai te dar a vitória. Ele já te deu, Ele não vai te dar. Não fique esperando que alguém próximo a você te dê uma palavra. Você já tem a palavra. Tudo que você precisa já está em você. Já está dentro de você. Coloca o teu pé, firme-se ali. Fique os seus artérios. Seus artérios já estão firmados na palavra. Você não vai. O Senhor, Ele fala que a gente começa a dar passos largos e nossos artérios não vacilam. Pensa os passos largos que você vai começar a dar e não vai bambear, não. Você vai dar passos firmes. E as circunstâncias vão vir para você recuar, mas não recua, porque nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que prosseguem. Vida no Espírito, vou falar muito enquanto eu tiver o tempo aqui. Vida no Espírito, vamos viver vida no Espírito mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Não sumiu a palavra da minha mente, não. Ela está aqui no meu coração. Eu não tenho pressa em sair da presença dEle, eu deixo Ele falar. Porque verdadeiramente é Ele quem tem que falar. É Ele quem conhece você. O Senhor, Ele quer restaurar o altar. O Senhor, Ele quer restaurar o altar. São 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Olha a circunstância para Elias. E Elias ali se achando sozinho. Aqueles profetas tiveram o privilégio de começar a fazer o sacrifício deles e invocar o Deus deles. E Baal não aparecia, e Baal não, era invocado, mas nada fazia. E Elias fez uma oração tão sincera, depois de ter consertado o altar, de ter molhado a lenha, de ter molhado o sacrifício. Tanta água que caiu até na vala que ele fez. E o Senhor respondeu com fogo. O Senhor respondeu com fogo, que consumiu o holocausto e lambeu toda aquela água que estava naquela vala. É assim que o Senhor vai fazer com você. Os nossos corações, os nossos olhos. Sabe o que leva uma pregação, pelo menos para mim, quando eu vejo olhos que brilham? Quando eu vejo olhos que brilham, me dão força. Falar da palavra de Deus e ver olhos que brilham é o que nos leva, é o que nos motiva, é o que faz com que venha a ser revelado a identidade de quem nós somos, de quem eu sou nele. Verdadeira adoração é você vir para a igreja, não para uma palavra de sobrevivência. Adoração é você vir para a igreja, largar os teus problemas no altar, larga no altar. E independente das circunstâncias que você está vivendo, adore a Ele. A verdadeira adoração é realmente a fome e a sede que tem que já está no teu espírito. A verdadeira adoração é os nossos olhos, que são espelhos da alma, brilharem por fome e sede. Eu costumo dizer que eu sou chorona demais. Ainda mais nesses últimos dias o Espírito Santo tem clamado. Eu sinto. Esses dias eu estava com uma tristeza muito grande no coração, mas não era minha tristeza. Era do Espírito Santo. Para que seja arrancada a apatia da igreja. Para que a manifestação ocorra. Os dias estão cada vez mais próximos. É como se nós estivéssemos vivendo os dias de Noé. É como se fossem os dias de Noé. Nós não podemos mais viver um movimento. Nós precisamos viver um avivamento. E o avivamento que é Cristo encarnado em vós. É Cristo encarnado em vós. Que parte você é do corpo? Que parte você é do corpo? Deixa os problemas. Deixa esses problemas. Deixa que Deus, ele já está resolvendo. O Senhor, ele te chama a atenção. O Senhor Jesus, ele está aqui, ele é onipresente e ele anda aqui. Eu posso contemplar com os olhos da minha fé. Ele anda aqui e ele para na frente de cada um de vocês. Ele é onipresente, ele para na frente de cada um de vocês e ele olha nos teus olhos. E nesse momento ele está te fazendo uma pergunta. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, amada noiva? O que queres que eu te faça? Olha como que já é difícil de entender que ele está aqui, ele está olhando para você. Olha o fogo que você está sentindo aí. Teve um rapaz que me cumprimentou antes de eu subir aqui. Eu tenho certeza que ele viu como minha mão estava gelada. Não sei nem onde que ele está. Agora ele pode vir ver como ela está quente. Até a pastora aqui, ela sentiu. O Senhor está aqui. O Senhor, ele nos privilegiou esses dias atrás. Nós vimos uma ressurreição acontecer. Tem uma moça de 30 anos, ela se chama Patrícia, e ela teve dois AVCs, e 95% do sangue já estava na cabeça dela. E a Santa Casa de Santo André, onde ela estava, abriram a visita, para fazer a visita religiosa, e nós fomos lá. Nós entramos naquela UTI, os médicos já tinham atestado o óbito, só estavam esperando a hora para anotar no óbito, no atestado. E nós entramos lá. Vida no Espírito. Quando nós entramos ali, aquele clima de morte terrível, nós olhamos para a Patrícia, ela estava uma cor amarela esverdeada, a cabeça já grande, ela estava entubada, ela não tinha nenhum sinal, nenhum movimento. Aí eu só coloquei a mão na cabeça dela. Peguei a outra, com a minha outra mão, peguei na mão dela. E ali eu não impedi que fosse manifestada a minha identidade. Eu não quis mostrar que era eu que estava ali. Eu pedi para o Senhor Jesus fazer. E aí eu disse para ela: Patrícia, você quer fazer uma oração? Quer receber a Jesus? Se você quiser, aperta minha mão. Aos olhos naturais, eu não perguntaria aquilo para ela. E aí ela começou a apertar minha mão. Aí eu fiz a oração com ela. E eu falei: agora o Senhor Jesus, Ele é vida. E Ele está te dando a vida. Senhor, restaura as veias da cabeça dela. E que todo o sangue seja chupado novamente. E nós saímos dali. Agradecemos a Deus. Saímos dali. Passou uma semana. No outro dia, ela já começou a reagir. Não colocaram a hora da morte dela, porque ela recebeu a vida. Aí os médicos ficaram todos perturbados. Eles estão fazendo até uma junta médica na Fundação de Santo André para saber o que aconteceu com ela. E aí os médicos disseram assim: nós vamos fazer uma ressonância, porque você não pode ter alta. E falou para o pai dela: se ela viver, ela não vai falar e ela não vai andar. A Patrícia, ela está indo nos cultos lá com a gente. Ela, no dia que ela foi dar o testemunho, ela estava com uma tipóia. Aí foi domingo, né, que ela esteve lá novamente, ela já estava sem a tipóia. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Manifestação. Manifestação dos filhos de Deus. Não é manifestação de nenhuma igreja. Não é manifestação minha. É manifestação de quem Cristo é em nós. Talvez hoje, muitos pensam assim: não, eu tenho que ter uma boa performance. Eu tenho que pregar a ponto de fazer você chorar. Eu não vou fazer você chorar. Eu não vou te convencer a nada. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. E no dia que ela foi dar o testemunho, a igreja estava muito apática. Muito apática. E não é... eu vejo isso em muitos lugares. A igreja, ela busca, ela quer ter uma vida no Espírito, mas ela quer continuar buscando as coisas da terra. É impossível. É impossível. Se nós buscamos viver em Deus, nós não olhamos mais para as coisas da terra. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E quando nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, porque nós estamos, o diabo cai por terra. Ele cai por terra. Porque não tem como ele ficar lá com você, ele cai. A unção que está sobre você, a unção que está sobre você te capacita. A unção que está sobre você te ensina. O Espírito Santo, ele está contigo. E a linguagem de Deus, a linguagem dele, não é comparado, não é comparado com nada que você vive aqui nessa terra. Não, não tem comparação. O Senhor, ele te deu um recurso. O Senhor, ele nos deu um recurso Para que possamos revelar a nossa identidade, para que possamos descobrir, não, para que você saiba quem é você nele. Ele quer fazer muito mais. É que nós paramos quando nós vemos um sinal, um milagre, seja qualquer coisa maravilhosa demais para nós, nós paramos naquilo. E a gente não anda, a gente para naquilo. O tempo vai passando, as pessoas continuam um caminho e a gente parou naquilo. Olha o que Deus fez. Deus quer fazer todos os dias. Deus, ele não foi só com a Patrícia lá. Quantas pessoas estão internadas na Santa Casa de Poá? Quantas pessoas estão internadas? Enfim, tem tantos hospitais. Quantas pessoas não estão sofrendo? Povo, igreja, vida no Espírito. Amém? Vida no Espírito. Aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. O Senhor, ele está pedindo, me dá a chave. Me dá a chave. Tem um quartinho aí. O Senhor, ele diz que ele tem ciúme de nós. Tem um lugar aí que você ainda não entregou para ele. É 100% ele em você. Você foi enxertado numa videira, você foi enxertado numa árvore. Nós éramos tipo tidos como zambujeiro, uma árvore brava. O Senhor, ele arrancou os galhos naturais da videira por causa da incredulidade, o povo judeu. E nós, ele nos enxertou. Nós somos enxertados na videira. Você precisa do quê? Se a raiz é que te alimenta. É a raiz que te alimenta. O que Jesus fez, ele diz que você pode fazer. Milagres maiores ainda daqueles que ele fez. Porque ainda ele não tinha morrido e ressuscitado. Hoje, nós levamos a palavra, o evangelho, e milagres maiores acontecem. Porque pessoas recebem ele como seu Senhor e Salvador. Há maior milagre que esse? É tão gostoso pregar o evangelho dentro de hospitais. É tão bom pregar o evangelho dentro de penitenciárias. Eu sei porque eu fiz isso. É tão bom. Você olha nos olhos das pessoas, elas estão pedindo por vida. Quando você diz, Jesus ama você, elas começam a chorar. Muitas das vezes, dentro das nossas igrejas, nós dizemos, graça e paz, mas não temos comunhão com Deus. Muitas vezes nós falamos, Jesus te ama. Amém, você também. Vida. Qual é o perfume que nós estamos exalando, igreja? Precisamos buscar a nossa identidade. E não mais dizer, Jesus, a quem Paulo pregou. Jesus que o pastor Ronaldo prega. Jesus que o pastor Heber prega. Nossa, como eu quero ser como o pastor Heber. Amém. Nós devemos seguir realmente. Mas queira ser como Jesus. Para que você possa dizer, sem nenhum medo de errar, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. Que você possa dizer que você tem uma vida no Espírito. Deixa Ele te guiar. Que essa igreja Multiplique em número de pessoas. Em nome de Jesus, que você seja um multiplicador de vida no Espírito. Eu tenho um relógio de cronômetro, mas do que vai me valer se eu tiver o relógio, mas não manifestar quem ele é em mim? Quanto tempo você orou? 5, eu orei 7. Para que isso? Faça com qualidade. Tenha fome por Deus. Tenha sede por Deus. E os recursos que o Senhor está nos dando serão bênção. Como tem sido na minha vida. Hora após hora, na minha vida. Eu tenho meu tempo com Deus. Eu tenho meu tempo com Ele. Eu me tranco no meu quarto. E eu tenho sido disciplinada. Eu tenho meu tempo com Ele, eu não divido o meu tempo com mais nada, é só com Ele, eu quero Ele. Eu quero chegar e dizer graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E que verdadeiramente você sinta isso no teu coração. Aonde eu chegar, aonde eu colocar a planta do meu pé, eu sei que o Senhor me dá, não esse espaço, mas o Senhor me dá as almas que estão nesse lugar, para Ele. Conduzir para Ele. Eu sei que aonde eu colocar a minha mão prosperará. Eu não duvido. Vai prosperar. Porque Ele vive em mim. Eu não vou titubear mais. Quando alguém estiver enfermo na minha frente. E aí, a dúvida vem, ah, mas a pessoa está quase morrendo, eu vou colocar a mão, vou passar vergonha. Não, o Senhor não vai te deixar envergonhado. Ele testifica no teu espírito. E a fé não é algo que você produz. A fé é dom de Deus. E quando nós temos, e tomamos uma atitude num ato de fé, é algo sobrenatural. Há 7 anos atrás, eu tinha... Não, 7 anos não. Há 10 anos atrás, eu tinha diabetes. Eu tinha diabetes. Eu comecei a ler Isaías 53. E aí eu entendi. O meu espírito... Aquela palavra iluminou aquela área da minha vida. E eu comecei a confessar aquilo que estava escrito. Mas não somente por falar. Eu realmente falei com... força do meu espírito. E aquilo agiu. Aquela palavra realmente agiu na minha vida. Ele é ação. E eu comecei a ler. Era tudo muito novo para mim. Porque a minha conversão faz 12 anos. E Deus tem pressa. Muitas coisas de lá para cá aconteceram na minha vida. E eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Aí eu, peraí, Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu sou sarada. E eu comecei a falar, eu sou sarada, eu sou sarada. Eu realmente comecei, e criei naquilo. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. E criei. Aí naquela semana, a vizinha bateu lá no portão. Gorete, minha filha, ela chegou chorando lá. A minha filha, ela vai operar do coração. A menina tinha 5 anos. Ela vai operar do coração. E eu estou precisando de doadores de sangue. E um dia antes, eu tinha dito que eu era sarada. Quando ela falou aquilo, logo a minha alma já estava programada para responder o quê? Eu não posso doar sangue. Só que naquele momento eu segurei a minha alma, aí eu falei assim, eu vou. E ela chorou, agradecida, eu falei, eu vou e vou levar mais pessoas comigo. Amém. Aí eu comecei a batalha. E a alma dizendo que não. E eu dizendo que sim. Meu homem, né, a minha mulher, o meu interior, você vai. E a minha alma dizendo, você não pode. Mas a fé era tão sobrenatural que eu criei, falei e pronto. No sábado, quando nós fomos doar o sangue, quando nós fomos para o hospital, foi minha mãe, foi minha tia, foi muitas pessoas. Lotou o hospital em São Paulo, naquele dia. E eu fui agradecendo. Eu fui da minha casa até o hospital só agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu vou doar sangue. Obrigado, obrigado, porque eu sou sarada. Quando nós chegamos lá, nós fizemos o exame do dedo. A minha mãe, ela falava assim para mim: filha, que dó que eu tô de você. Você não vai poder doar sangue. Você não vai poder. Ai, filha, se eu puder, eu vou doar por mim e por você. Eu, ai, ela não sabe de nada, né? Eu só fiquei quieta. Eu não falava nada para ela. Porque nessa hora a gente tem que ficar calado. Nessa hora você tem que ficar calado. Eu não abria minha boca. Minha boca só ia atrapalhar. E ela olhava assim para mim: ai, filha. Minha tia também: ai, coitada da Go. Oh, meu Deus. Eu dou por mim e por você, filha. E eu quieta. Ela faz o exame, ela volta. Aí eu olhei pra ela e falei: o que foi, mãe? Não posso doar sangue. Deu anemia. Mas não tem mais, graças a Deus. Deu anemia. Aí vai a minha tia: nossa, te deu anemia? Aí ela voltou, aí minha tia foi. Ela voltou também cabisbaixa. Eu também não posso. Tô com anemia. Eu não tô rindo por causa da anemia. Aí foi a minha vez. Fiz. A médica pediu para eu sentar. Senta, por favor. Sentei. Maria Goretti? Uhum. Parabéns. Você é uma doadora de sangue, tá? Pode se dirigir à sala ao lado. Eu doei por mim, por ela, pela minha tia. Eu via aquela bolsinha de sangue enchendo, e eu lá deitada ali. Aleluia! Aquele sangue para mim era outro sangue ali. Era o de Cristo. Era o sangue verdadeiramente de Cristo. E assim eu fui entendendo a minha identidade nele. A minha identidade, a minha real identidade nele. O que que é realmente morrer para ganhar? O que realmente é morrer para ganhar? E foram muitos e muitos e muitos. Eu posso contar para vocês, eu sei que nós teremos mais oportunidades para isso. Contar para vocês o que o Senhor permitiu na minha vida para que hoje eu estivesse... O Senhor, Ele deu livramento. Ele me deu... O primeiro livramento que o Senhor me deu foi na barriga da minha mãe. O primeiro livramento. Primeira vez que eu vi a mão do Senhor foi na barriga dela. É uma longa história. Mas o que eu quero dizer para vocês... Verdadeiramente, deixa Cristo fluir. Deixa... Sente aí, sente, tem algo que está querendo, os entulhos já estão sendo arrancados, nós somos preciosos demais para Ele, nós somos preciosos demais para Deus, Deus, Ele tem um amor, mas um amor que nós não temos ideia. A presença de Cristo na sua vida vai constranger pessoas. A presença de Cristo na tua vida vai constranger pessoas. Pessoas vão começar a chorar, vão ser quebrantadas quando você chegar perto. Muitas vezes você não vai precisar falar. Somente as tuas atitudes vão fazer a diferença. O teu abraço, o teu ombro. Ontem, Eu conversei com um senhor de 75 anos. Um homem muito sofrido. Ele trabalhou duro a vida inteira. E hoje ele é muito bem de vida. E conversando ali com ele, ele começou a contar a história toda dele. Era 12h30 quando nós começamos a conversar. E a conversa foi terminar 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E ele recebeu a Cristo. O que as pessoas hoje precisam é ser ouvidas. E muitas vezes nós queremos somente falar. Há um momento, há um tempo determinado para todas as coisas. Identifique-se quem você é em Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu não posso procurar o que falar para você, porque aí a minha alma que vai estar se incomodando, e ela vai falar assim para mim, nossa, mas o que, que você pregou? Você não tem que falar mais? Não, eu não tenho que falar mais. Eu não tenho que falar mais. Nós aqui, igreja, nós temos um tesouro dentro de nós. Nós somos vasos de barro. Seja simples. Quanto mais simples você for, mais nítido o evangelho vai ficar para você. Quanto mais simples você for. Quando você tiver que falar de Jesus para alguém, deixa ele fluir. Deixa ele fluir, deixa a vida fluir de você. Hoje eu pedi para o pastor Heber orar por mim. E eu não esqueço a resposta dele. Não se preocupe. Deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir. É o que o corpo precisa. Quando o sangue para, o sangue, o nosso sangue natural, o nosso corpo natural, se na minha mão parar de circular o sangue, isso é uma gangrena. Acaba tendo que cortar. Corpo de Cristo, deixa o sangue fluir. O sangue tem que fluir no corpo todo. O cabeça é Cristo. Amém? Eu louvo a Deus por vocês e agradeço de estar aqui hoje. Amém, pastor?